YK 515. Rádio Cultura de Assis Limitada. 1020 kHz. Onda média. Estúdios na rua Benjamin Constant, 33, 10º andar, em Assis, São Paulo.